dizemos, felizes são os sagazes, porque conquistarão a admiração de seus amigos, felizes os agressivos, porque conseguirão prosperidade, felizes os talentosos, porque terão ótima carreira, felizes os ricos, porque conseguirão um dilúvio de amigos e uma mansão cheia de aparelhos modernos. Jesus não diz, sede mansos, e herdareis a terra. Ele, mais que qualquer outro, sabia muito bem que a mansidão é dom de Deus, um resultado do novo nascimento. Moisés foi manso, mas não por natureza. Quando furioso, matou um egípcio, e em bem mais de uma ocasião mostrou que sua mansidão não era meramente um atributo ou virtude natural. Quando, ao descer do monte, achou os filhos de Israel adorando ídolos ao invés de ao Deus verdadeiro, acendeu-se a sua indignação e atirou por terra as tábuas de pedra em que estavam gravados os 10 mandamentos. A mansidão de Moisés era evidentemente muito contrária à sua natureza. Foi um milagre de Deus. Pedro também não foi manso por natureza. Também se irava, e certa vez cortou a orelha de um dos soldados que tinham vindo para prender a Jesus. Jurou intempestiva, irado e profusamente, quando disseram ser ele um dos discípulos de Jesus. Não obstante, o apóstolo Pedro se tornou um dos homens mais mansos e um dos mais fortes, um dos expoentes mais corajosos do cristianismo. Onde conseguiu ele essa mansidão? O apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, não era manso. Orgulhoso e brutalmente prendia todos os cristãos e buscava destruí-los. Era pessoa invejosa, fanática, egoísta e gabola. Mas quando escreveu a calorosa e afetiva carta às igrejas da Galácia, disse entre outras coisas, mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão. Gálatas 5, 22 e 23. A mansidão de Paulo era algo que Deus lhe concedera e não algo fabricado por homens. Não é de nossa natureza o ser manso. Pelo contrário, a nossa natureza nos arrasta para o orgulho e para a soberba. Por isso é que o novo nascimento é coisa essencial e indispensável para cada um de nós. Por isso, foi que Jesus, de maneira franca e peremptória, disse não só a Nicodemos, mas a cada um de nós: importa-vos nascer de novo. João 3:7. A mansidão começa justamente aí. Você precisa ter mudado a sua natureza. Você deseja essa felicidade? Então, precisa nascer de novo, pois que este é o primeiro passo. Se você é indivíduo orgulhoso, teimoso, cheio de vontade própria e não quer dar esse primeiro passo, não se qualificará nunca para herdar a terra. Quando rejeitamos esse mandamento de Cristo, automaticamente perdemos o direito às promessas seguintes, ou subsequentes. Não podemos acabar bem, se começamos mal. Se não houver novo nascimento, não haverá concessão de mansidão. E, se não houver mansidão, jamais haverá genuína felicidade. A arrogância sempre colhe a miséria e a infelicidade que ela própria construiu. O indivíduo arrogante pode ofender os outros, mas fere muito mais a si próprio. Certa vez uma abelha me picou. O ferrão dela me magoou, mas prejudicou muito mais a ela mesma. Morreu por causa daquele golpe, mas eu continuei a viver. Jesus aqui não estava dando um mandamento, e nem estava dizendo, você precisa ser manso, porque assim é que se deve viver. Não. Ele estava dizendo que, se queremos de fato encontrar o segredo da felicidade, e, se queremos gozar bem a vida, então a mansidão é a chave principal. A mansidão é uma joia de muitas facetas e atributo espiritual que nos apresenta muitos aspectos. Coloquemos essa joia de espiritual beleza à luz da verdade e busquemos compreender a sua beleza multifacetada. Primeiro, mansidão significa gentileza, delicadeza. A palavra gentil era pouco ouvida antes da era cristã, e o vocábulo gentil homem era desconhecido. Esta elevada qualidade de caráter é produto direto da fé cristã. O mundo nestes últimos poucos anos se entregou a um barbarismo mais que condenável. Quando se deixa de praticar o cristianismo, sempre aumenta a rudeza e também a selvageria. Mas toda essa aspereza, essa rudeza que se expressou numa calamitosa série de guerras terríveis e sangrentas, deixou profundas marcas nos indivíduos que compõem a sociedade humana. A nossos filhos se dão brinquedos que falam de violência. Revólveres, espingardas ou fuzis, tanques, bombardeiros e soldadinhos de chumbo. A média das coisas que nos divertem lisonjeia a nossa selvageria, oferecendo-nos filmes que giram ao redor de intrigas, de assassínios, de guerras e de licenciosidade. Nossas revoltas sensacionalistas trazem ainda mais combustível à fogueira do mal, dramatizando ódios, concupiscências e as mais baixas paixões da natureza humana. E também os nossos livros de comédias e de peças cômicas não deixam de contribuir para todo esse caos moral. explorando nossos filhinhos com cenas de violência e tornando-os igualmente brutos e intratáveis. Essa volta ao barbarismo agora afeta todas as áreas de nossa vida social. Vizinhos vivem a questionar. Os atritos constituem um magno problema de nossas escolas. E os grupos de guerreiros, ou de bandidos, dos nossos adolescentes são hoje séria ameaça a nossas cidades. Pais e mães discutem e chegam às vezes a pugilatos. Os lares estão se desintegrando. Deputados e senadores se destratam nas tribunas e, no calor dos debates, deixam de manter a dignidade de seus cargos. Porque como toda essa selvageria tomou conta de nossa vida social, é justamente porque nos esquecemos das palavras de Jesus: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Temos brincado com o vício e até o temos exaltado, e temos caçoado da virtude. Temos abandonado os modos gentis e morais, e exaltamos os modos rudes, selvagens e viciosos. Temos voltado à era dos bárbaros, à idade de dente por dente, das unhas e dentes, da sobrevivência do mais apto e à filosofia do direito da força. Somos ricos de conhecimentos, mas pobres de compreensão e sabedoria. Ricos nas técnicas guerreiras, mas lamentavelmente faltos de gentileza, de mansidão e de fé. Individualmente, somos verdadeiras fábricas de ressentimentos, de irritações, de amarguras e de frustrações. A Bíblia diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 13:17. Tenho visto homens endurecidos, ríspidos e violentos abrir seus corações pela fé, recebendo a Cristo como seu Salvador pessoal e tornando-se gentis, pacientes e misericordiosos. Lembro-me de que, quando estive em Londres, a companhia Ford pôs à nossa disposição dois carros novos e destacou dois motoristas para conduzir o nosso grupo a vários locais de reunião. Um desses motoristas era pessoa de gestos e atitudes rudes, dessas que não levam desaforo para casa, e que aprendera quase tudo quanto de rude o mundo pode oferecer. Assistia às reuniões e acompanhava tudo maquinalmente com aquele desinteresse de profissional. Certa noite, porém, sentiu-se arrastado até a sala dos conselheiros espirituais, e se decidiu por Cristo. Creio que você jamais viu tão radical mudança como a que nele se processou. Aquela sua dureza de modos desapareceu por completo. Aquele verniz de indivíduo sofisticado se derreteu inteiramente. Era agora uma nova criatura. Abandonou por completo a literatura picante e moral e começou a decorar o Novo Testamento e se fez um verdadeiro gentil homem cristão. O fruto do Espírito é a longanimidade, a benignidade, a mansidão. Gálatas 5:22 e 23. Segundo, mansidão inclui submissão. O vocábulo submissão tem dois significados. O primeiro é negativo e o segundo positivo. Significa desistir de, ou abandonar, e também dar. Isso está na mesma linha de pensamento das palavras de Jesus: quem perder, ou abandonar, a sua vida, achá-la. Mateus 10 e 39. Temos ouvido não poucas vezes esta moderna expressão: não combata isso, pois é maior do que qualquer um de nós. Os que são mansos não se zangam com a vida. Aprendem o segredo da renúncia, da submissão a Deus, e sabem que Ele peleja por eles. A Bíblia diz: pois assim como apresentastes os vossos membros como servos de impureza e de iniquidade, apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Romanos 6 e 19. Ao invés de encher a sua mente com ressentimentos, ao invés de abusar do seu corpo com pecaminosas diversões, ao invés de prejudicar a sua alma com teimosias e obstinações, entregue tudo humildemente nas mãos de Deus. Daí, seus conflitos desaparecerão e suas tensões íntimas surtirão. Daí, a sua vida começará a ser vivida como deve. Começará a ceder, a renunciar, a produzir, a dar fruto. Você começará a sentir que está vivendo como Deus espera que você viva. O tédio desaparecerá e você vibrará de esperanças e expectações. Pelo fato de você haver renunciado humildemente, começará a herdar a terra das boas coisas que Deus há entesourado para todos quantos nele confiam de maneira completa. Até a própria ciência nos ensina, em termos iniludíveis, o conceito cristão da rendição absoluta. Thomas Huxley certa vez escreveu a Carlos Kingsley: a ciência nos diz que devemos nos assentar como crianças diante dos fatos para estarmos preparados a pôr de lado qualquer noção preconcebida, e podermos ser levados a qualquer fim ou conclusão a que a natureza nos possa guiar, pois, do contrário, nunca saberemos nada. Felizes são os mansos. Felizes os que se submetem e renunciam. Felizes aqueles que confiantemente colocam suas vidas, suas fortunas e o seu futuro nas onipotentes mãos do Criador. Felizes os que deixam correr tudo, tudo deixando nas mãos de Deus. Terceiro, Mansidão inclui domesticação. O cavalo domesticado contribui muito mais para a vida do que um burro domável. A energia sem controle é perigosa, mas, controlada, é coisa útil e poderosa. Deus não nos disciplina com o propósito de nos submeter, mas para nos condicionar para uma vida de utilidade e bem-aventurança. Em sua infinita sabedoria sabe Ele que uma vida descontrolada é vida infeliz, e, por essa razão, põe rédeas à nossa alma obstinada a fim de dirigi-la nos caminhos da retidão. É isso que Deus procura fazer conosco, amansar-nos, domesticar-nos, para que obedeçamos a controle apropriado. Ele realiza no reinado espiritual aquilo que a ciência faz no mundo físico. A ciência põe a violenta turbulência de um rio Niágara e a transforma em energia elétrica que ilumina um milhão de lares e movimenta as produtivas rodas da indústria. Deus apanhou Pedro, um zelote, um político faccioso e reacionário de seus dias, e dirigiu a energia dele e o seu tremendo entusiasmo para propósitos bem mais elevados. E sabemos que Pedro ajudou a promover um movimento que remodelou o mundo. Tomou a Mateus, um político manhoso e melífluo, que conhecia suficientemente bem as artimanhas políticas a ponto de se escapulir das malhas em que poderia se ver apanhado, e, colocando-lhe o freio da graça, fez dele um poderoso vaso de bênçãos. Deus empreendeu domesticar ou domar a cada um dos discípulos. Domar não quer dizer privar alguém de seus poderes e energias, e sim dar-lhes nova direção. Temos gênio violento. Não somos os únicos, não. Inúmeras pessoas zangam-se facilmente, e nem todos têm o mesmo grau de paciência para suportar os outros.